E aí galera, tranquilo? Aqui é o Diego. Eu vim aqui só para trazer um aviso para vocês. É que eu demorei um pouco para fazer algumas postagens sobre isso. E na verdade é porque eu também estou um pouco corrido, né? Algumas coisas. Só que é o seguinte: eu estava sem equipamentos, na verdade, para gravar e eu não queria também continuar com uma qualidade um pouco baixa, né? De produção e tal. Eu ainda estou com problemas, se vocês prestarem atenção. No momento eu ainda estou com ruídos, né, no meu áudio, e eu já estou com alguns aparelhos para chegar, né, novos equipamentos para conseguir investir nesse projeto. Mas eu provavelmente vou postar alguma outra coisa antes de que eles cheguem, né, e para realmente não ficar muito parado e tal. Eu estou com algumas questões também na universidade e está difícil um pouco de eu parar para focar, né, só nesse trabalho e tal. Mas assim que as coisas chegarem e tal, eu também ficar sem essa preocupação, né, de estar tendo que cuidar o tempo todo do áudio e tendo que ficar muito tempo editando uma coisa que não é tão boa de se ouvir, né? E enfim, alguns dos equipamentos que eu encomendei já chegaram. Só falta mesmo o equipamento para justamente parar esses ruídos e tal, e eu consigo equalizar melhor o áudio, ter um controle melhor das coisas, na verdade. E pode aguardar aí que vão vir novos episódios. Eu já vou começar a preparar, né, esses próximos podcasts aí. E vamos aí, bora pra frente. E eu espero vocês. Até mais, tchau.